as nuvens. Ando me sentindo acima do céu. Que se foda essa merda, só caso com a grana, não vou usar véu. Pode ficar admirando, eu sou diferente, não sou um troféu. Eu já vivi tanta coisa que se eu te falasse ia me tornar réu. Sou uma mina indecisa, não sei o que eu quero, minha Lamborghini. Sei que não preciso disso, pega a primeira que eu vi na vitrine. Tudo isso é muito banal, perto do meu destino final. Não faço isso pela grana, quero traçar um caminho legal. Acabei de fechar um contrato usando boné no era. Fazendo grana, balançando os dreads, ela sabe que eu quero ela. Eu prefiro minha paz, eu prefiro sossego, então pego uma casa na selva. Já que ela é uma mini decisa, então eu dou escolha pra ela. Mano, do nada eu comprei minha passagem, por causa da baby eu tô em outra cidade. Perdi um voo, depois de outro voo, peguei outro quarto, esse look faz parte. Vivendo essa vida insana, não tenho a resposta pra várias perguntas. Por isso eu prefiro manter essa arma tocada na blusa. Por isso que eu gasto meu tempo tentando responder as dúvidas. E por mais que eu tente achar a resposta, sempre acabo nas perguntas. Acima das nuvens. Merda, só caso com a grana, não vou usar véu. Pode ficar admirando, eu sou diferente, não sou um troféu. Eu já vivi tanta coisa que se eu te falasse ia me tornar réu. De hotel em hotel, ando me sentindo acima do céu. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo 4. De hotel em hotel, ando me sentindo acima do céu. Acima das nuvens. A partir deste momento, todos os celulares deverão estar mantidos em modo avião até o final deste voo.